Boa noite, irmãos. Quero compartilhar com vocês o capítulo 8 do Evangelho segundo São Mateus. E tenho como proposição e tema: Jesus cura, expulsa espíritos maus e acalma a tempestade. As multidões seguiam a Jesus e, em certa ocasião, um leproso se aproximou, adorou e, num ato de fé, declarou que, se o Senhor quisesse, poderia curá-lo. Jesus reconheceu a fé deste homem, agradou-se da adoração e disse: quero curá-lo. Estendeu a mão, tocou esse homem e ele foi curado imediatamente da sua lepra. O Senhor ainda estava no início do ministério. E como sabia que os hipócritas religiosos iriam persegui-lo, pediu ao homem que fosse ao sacerdote para fazer a oferta e assim cumprir o ritual da lei, cumprindo a lei como forma de reintegração completa na comunidade israelita. Sem dizer a ninguém, Jesus enviou o homem. Jesus disse que esta cura seria um testemunho do poder de Deus para Israel. Em Cafarnaum, numa outra ocasião, Jesus curou o criado de um centurião romano. Esse militar creu na autoridade de Jesus e nos deixou alguns ensinamentos. Em primeiro lugar, de que é preciso crer em Jesus. Em segundo lugar, de que é preciso mostrar humildade ao dizer, como o centurião disse, que não era digno de receber Jesus em sua casa. Em terceiro lugar, mostra que, mesmo sendo romano ou gentil como nós, não judeu, para ficar mais claro para você, entendia o princípio de autoridade espiritual e disse para Jesus só ministrar uma palavra de cura e o seu servo seria curado. Esse homem acreditou que bastava uma palavra do Mestre e o seu servo seria curado. Esta experiência com o centurião fez com que Jesus dissesse aos discípulos que o reino dos céus vai apresentar muitas surpresas, aonde gente vinda de outras partes, que não só Israel, os gentios, como nós, outros povos, serão salvos, enquanto os nascidos em Israel poderão deixar de ser considerados filhos de Abraão porque não creram e serão lançados nas trevas. Não basta dizer que é filho de Abraão. Abraão é o pai da fé. Então, filho de Abraão não é só aquele descendente sanguíneo, mas filho de Abraão é aquele que crê, já que Abraão é o pai da fé, filho de Abraão é aquele que crê na obra de Deus. Depois disso, Jesus disse ao centurião que o seu servo estava curado, conforme a fé do romano. E na mesma hora, o homem foi curado distante dali. Quando o centurião romano voltou e encontrou os outros servos da casa e perguntou pela hora em que o seu servo havia sido curado, foi exatamente a mesma hora que Jesus liberou a palavra de cura, porque basta uma palavra de cura e o enfermo é curado. Quando chegou à casa de Pedro, curou a sogra de Pedro, a qual não teve mais febre e passou a servir a Jesus. Jesus também, nesse capítulo, expulsa muitos demônios de pessoas que lhe eram trazidas. Somente uma palavra era necessária para que as pessoas fossem libertas do espírito mal. Também curou muitos doentes pela palavra viva que ele representava. Ele era a palavra viva. Ele era a palavra restauradora. Ele era a palavra libertadora. Ele não só era, ele é e sempre será, porque Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será para sempre. Nisto cumpriu-se a profecia que dizia: Ele tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Aqui quero dizer que a profecia se cumpriu parcialmente. Na medida em que Jesus curou os enfermos, ele demonstrou que a profecia estava cumprida parcialmente. Por que parcialmente, você me pergunta? Porque a obra completa se deu na cruz do Calvário, quando Jesus declarou: está consumado. E aí, toda a enfermidade de todo ser humano, em todos os tempos, pode ser curada pela palavra de Jesus. Nisto, nós vemos o cumprimento parcial, e quando Jesus declarou está consumado, o cumprimento total da profecia. Jesus provou, irmãos, os que queriam segui-lo, mostrando que o caminho do verdadeiro discipulado, do verdadeiro seguimento de Jesus, do verdadeiro aprendizado, seria difícil, porque ele mesmo, o Filho do Homem, não tinha onde reclinar a cabeça. Frequentemente, eu vejo pessoas com um padrão de vida econômico razoavelmente bom, dizendo: ah, larguei tudo para ser pastor, larguei minha profissão, larguei isso, larguei aquilo, quando na verdade quem largou tudo foi Jesus, que deixou a glória dos céus para se fazer humano. sendo que, como ser humano, exerceu seu ministério sem nenhuma condição financeira ou propriedade, a ponto de não ter casa para morar e dizer que não tinha onde reclinar a cabeça. Portanto, é bom pararmos com esse discurso e dizer muito obrigado, Senhor, pelas condições que o Senhor nos dá para realizar a sua obra. É bom pararmos de dizer: larguei tudo para ser missionário, larguei tudo para cantar para Deus. Meu irmão, você não largou nada, porque a Bíblia nos ensina, e tem um cântico que diz assim: quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Quem ama Jesus Cristo no céu já tem morada. Quem largou tudo foi Deus. Você não largou nada, porque você não tinha nada antes de conhecer Jesus. As coisas que você tinha eram coisas passageiras. E essas coisas não vão servir rigorosamente para nada quando você chegar diante do Cordeiro no dia do juízo final e dizer: ah, larguei isto, ou larguei aquilo, vivi nessa condição, ou vivi naquela condição menos favorável, eu larguei tudo para te servir. E eu vou repetir: Deus é tudo. Rigorosamente, absolutamente, totalmente, explicitamente, implicitamente, tudo. E quem está fora de Deus não tem nada. Só quando você começa a amar a Jesus e servi-lo é que você vai ganhar a morada celestial. Temos que agradecer pelas condições que temos e não ficar preocupados com o que vamos comer, ou beber, ou vestir, porque os pardais encontraram casa, a andorinha encontrou ninho para si e para os seus filhotes, e nós encontramos os altares do Senhor. Nós encontramos tudo, porque Deus é tudo. Nós temos que agradecer as condições que temos, mesmo que não sejamos merecedores. A obra de Jesus, irmãos e irmãs, foi completa, e sua renúncia também. Ele renunciou a posição de Deus para se tornar humano e viver aqui como ser humano durante os 33 anos da sua vida, aproximadamente. O discipulado é um caminho para quem pode ter ou não ter bens materiais. Se tiver, muito bom, agradeça. Se não tiver, agradeça também, porque você tem a maior riqueza, o maior tesouro, que é a presença do Espírito Santo em você, e a certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida. A preocupação excessiva com isso pode ser comparado a alguém que, diante do reino da vida, está preocupado com os detalhes de um enterro ou da velhice ou de como será próximo da sua morte. Meu irmão, Deus é o caminho. Jesus diz em João, capítulo 14, verso 6: eu sou o caminho. Se você tem a Jesus, você tem o caminho. Ele diz: eu sou a verdade. E aí ele está falando da verdade não relativa que nós temos na história. Ele está falando da verdade absoluta. Quem tem Jesus tem a verdade absoluta. E ele diz: eu sou a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, quem tem Jesus tem o caminho, tem a verdade, tem a vida e não deve ficar preocupado com os detalhes do seu envelhecimento, ou os detalhes da sua morte, ou os detalhes do que vai comer ou vestir hoje e amanhã. Jesus também acalmou uma tempestade quando estava num barco com os seus discípulos, mostrando que até a natureza se submeteu à sua palavra. Jesus expulsou demônios de um gadareno e os mandou para uma manada de porcos, cuja espécie, os porcos, era considerada pelos judeus animais imundos. Os espíritos imundos foram mandados para o que se considerava imundo para os judeus. Porém, os donos dos animais preferiram que Jesus fosse embora e que os demônios na vida dos porcos lhe fossem devolvidos. Que eles continuassem por ali e que eles pudessem de novo cuidar dos porcos. Os donos dos animais preferiram que os demônios permanecessem no abismo junto com os porcos. Ainda hoje, há muita gente que, ao invés de preferir a presença de Deus, a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo, prefere a imundice, prefere a sujeira, prefere alguma riqueza que tem no seu cotidiano, prefere simbolicamente aqui no texto, segundo o contexto histórico dos judeus, eles preferem os porcos. Eles preferem os porcos, para que eles não sejam precipitados no abismo junto com os porcos, enquanto abrem mão da presença da Trindade excelsa. Que Deus nos abençoe nesta noite feliz, nesse santo lugar, onde nós marcamos um encontro com Deus. E que você lembre sempre, Jesus cura as nossas enfermidades. Jesus tem cura para essa enfermidade da pandemia que estamos vivendo agora. Nós precisamos nos apropriar dessa autoridade e curar em nome de Jesus. Eu não estou dizendo que nós devemos descartar ou desobedecer à ciência. Não estou dizendo que os médicos e todos os profissionais de saúde não sejam um instrumento na mão de Deus. Eles são um grande e poderoso instrumento. Devem ser aplaudidos pelo que estão fazendo agora. Mas lembre, a verdadeira e maior cura procede de Jesus. Jesus expulsa espíritos maus. Se você está vivendo por isso, com isso, dentro da sua família ou com alguém que você conhece, ore, porque Jesus pode expulsar esse espírito mau. E, sobretudo, Jesus acalma a tempestade. Quantos de nós estão vivendo tempestades existenciais? Tempestades pessoais, tempestades comunitárias, e eu quero lembrar você: Jesus acalma a tempestade. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre nós e nos ajude a dar continuidade a essa obra, curando enfermos, expulsando a malignidade presente ao redor de nós e acalmando tempestades pessoais, familiares, comunitárias, tempestades sociais. Que Deus nos abençoe e nos guarde com seu grande amor, em nome e para a glória da Trindade excelsa, particularmente de Jesus o Senhor, hoje e sempre. Amém.